Olá, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 74 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Não há outra vontade senão a de Deus. A ideia para o dia de hoje pode ser considerada como o pensamento central ao qual todos os nossos exercícios estão dirigidos. A vontade de Deus é a única vontade. Quando reconheces isso, reconheces que a tua vontade é a sua. A crença em que o conflito é possível se vai. A paz substitui a estranha ideia de que estás dilacerado por metas conflitantes. Como uma expressão da vontade de Deus, não tens nenhuma meta a não ser a sua. Há grande paz na ideia de hoje e os exercícios para esse dia são dirigidos para achá-la. A ideia em si é totalmente verdadeira, portanto, não pode dar origem a ilusões. Sem ilusões, o conflito é impossível. Tentemos reconhecer isso hoje e experimentar a paz que esse reconhecimento traz. Começa os períodos de prática mais longos repetindo estes pensamentos várias vezes, com lentidão e com a firme determinação de compreender o que significam e de mantê-los em mente. Não há outra vontade senão a de Deus. Eu não posso estar em conflito. Em seguida, passa alguns minutos acrescentando alguns pensamentos correlatos, tais como: eu estou em paz, nada pode me perturbar, minha vontade é a de Deus. Minha vontade e a de Deus são uma só. É vontade de Deus que seu filho tenha paz. Durante essa fase introdutória, não deixes de lidar rapidamente com quaisquer pensamentos de conflito que possam te ocorrer. Dize imediatamente a ti mesmo: não há outra vontade senão a de Deus. Esses pensamentos conflitantes são sem significado. Se alguma área de conflito parecer particularmente difícil de ser resolvida, escolha-a para consideração especial. Pensa sobre ela brevemente, mas de forma muito específica. Identifica a pessoa ou as pessoas em particular e a situação ou situações envolvidas e diz a ti mesmo: não há outra vontade senão a de Deus. Eu a compartilho com Ele. Os meus conflitos em relação a não podem ser reais. Depois de limpares a tua mente dessa forma, fecha os olhos e tenta experimentar a paz que a tua realidade te dá por direito. Mergulha nela e sente-a se fechando à tua volta. Pode haver alguma tentação em julgar equivocadamente essas tentativas como retraimento, mas a diferença é facilmente detectada. Se estiveres tendo sucesso, terás um profundo sentimento de alegria e sentir-te-ás cada vez mais alerta, ao invés de sentir-te letárgico e enervado. A alegria caracteriza a paz. Através dessa experiência, reconhecerás o que alcançaste. Se sentires que estás deslizando para o retraimento, repete rapidamente a ideia para o dia de hoje e tenta outra vez. Faze isso tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Ganhas muito recusando-te a procurar refúgio no retraimento, mesmo que não experimente a paz que buscas. Nos períodos de prática mais curtos, que hoje devem ser empreendidos a intervalos regulares e pré-determinados, dize a ti mesmo: não há outra vontade senão a de Deus. Hoje eu busco a sua paz. Tenta então achar o que estás buscando. Hoje seria proveitoso dedicar a isso 1 ou 2 minutos a cada meia hora, se possível, com os olhos fechados. Eu estou em paz. Nada pode me perturbar. Minha vontade é a de Deus. Minha vontade e a de Deus são uma só. É vontade de Deus que seu filho tenha paz. Citação do dia. Eu não estou com medo de mostrar meu amor hoje. Algumas vezes eu tenho medo de que, se eu mostrar meu amor, minha vulnerabilidade, meu medo, então eu estarei em perigo. Que triste mal-entendido esse é. Pois somente quando eu mostro meu amor é que eu posso ser verdadeiramente visto. Apenas baixando minha guarda, eu posso aparecer para os outros na luz do meu verdadeiro ser. Somente em minha leveza, minha ternura se revela. Somente em minha falta de defesa é que minha verdadeira segurança está. Eu rezo para ser uma versão mais generosa de mim mesma. Querido Deus, remova as paredes que eu tenho construído em volta do meu coração. Remova as barreiras que obstruem meu amor, que eu possa dar e receber amor. Remova meus medos para que eu possa viver em paz e compartilhar minha paz com todos. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias de Marianne Williamson. Um beijão, gente. Ai, que delícia, eu amei essa oração. Beijo, até a próxima lição. Tchau, tchau.